Já falámos muito deste tema noutras ocasiões, mas permiti-me insistir de novo na naturalidade e na simplicidade da vida de São José, que não se distinguia da dos seus vizinhos, nem levantava barreiras desnecessárias. Por isso, ainda que possa ser conveniente, em alguns momentos ou em algumas situações, habitualmente não gosto de falar de operários católicos, de engenheiros católicos, de médicos católicos, etc., como se se tratasse de uma espécie dentro de um género, como se os católicos formassem um grupinho separado dos outros, dando assim a sensação de que existe um fosso entre os cristãos e o resto da humanidade. Respeito a opinião oposta, mas penso que é muito mais correto falar de operários que são católicos ou de católicos que são operários, de engenheiros que são católicos ou de católicos que são engenheiros. Porque o homem que tem fé e exerce uma profissão intelectual, técnica ou manual, está e sente-se unido aos outros, igual aos outros, com os mesmos direitos e obrigações, com o mesmo desejo de melhorar, com o mesmo empenho de enfrentar os problemas comuns e de lhes dar solução. O católico, assumindo tudo isto, saberá fazer da sua vida diária um testemunho de fé, de esperança e de caridade. Testemunho simples, normal, sem necessidade de manifestações aparatosas, pondo de manifesto, com a coerência da sua vida, a presença constante da Igreja no mundo, visto que todos os católicos são, eles mesmos, Igreja, pois são membros com pleno direito do único povo de Deus.